só parei pra bolar. O plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Mas nesse pique até o sol olhar, sem diminuir, só parei pra bolar. O plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. De jet terapia na quebrada toda. Com verde da califa, som do Haribo. Se o Nog tá com nós, vai ter música boa. E o Vini, o WN é o time pra responsa. Vamos começar falando dela aqui lá dentro da favela. Queria casa, ter casa com uma rock. E o pai dela na mão neurose, achando que eu era do pó. E sem saber que eu tava vindo só com as mãos. Falou de louco, falava de dar pipoca. E agora quer ser meu toco, cê é louco, boca é teu corpo. Sou outro moço, cria bigode grosso. É macho, macha de novo, é macho, macha de novo. Mas fica em paz, eu sei que nessa vida uns vem outros vai. Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais. Nós vamos nesse pique de saúde, paz. É hoje que eu vou parar naquele quiosque. Vou beber todas, não quero saber de nada. E aí, barman, vê se completa a minha dose. Que nós merece um pouco mais nessa virada. Os últimos tá bagunçando pela orla. Beat marujo, tocaram jet na praia. Anda rolando terapia de maluco. Esse é o roteiro da vida de um quebrada. E a roncaria vai ser na baixada. E o nosso parque é sem espaço pra comédia. Segue o ditado, então bebe, toma cuidado. Que camarão que dorme a onda leva. Que essa sereia jogada na areia branca. Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra. Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha. E pra tomar que vagabundo também proporciona. Salseiro dos maloqueiros. Que a praia vai virar favela. Senhor Siriguejo, que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja. Feliz ano novo, quebrada vitorioso. E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho, perceber maldade no sorriso e ver quem era meu amigo. Agradecendo independente do sufoco. Agora é jet engaratar, risgar meu jet ski. Tu tá lancha no mar, engata pra nós sair. E a gata que quer sentar, eu boto pra machucar. E se eu não tivesse no mar, amanhã cê não me via aqui. Vai. Se diverte com os caras que compram uma bala, cassino balada nesse patrocínio. Só sei que repara, tropa na fumaça, passando bola. Chefe, interior dos playboy, trovado faz acontece. Sou de maloqueiro, que te entorpece. Com Harry, nós suma crema, faz um som e agradece. Adeus e quem tá do meu lado é que tem que me agradecer. Seu professor, porque eu continuo a vencer. Nesse pique até o sol olhar, cê diminui, só parei pra bolar. O plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Mas nesse pique até o sol olhar, cê diminui, só parei pra bolar. O plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar.